programa Momento Espírita. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Presente para Jesus. Acordei neste novo dia de dezembro com vontade de comprar um presente para Jesus. Afinal, não existe maior amigo que o Mestre dos Mestres. E no dia 25, o aniversário é dele. Saí cedo de casa e fui ao maior shopping center da cidade. Pensei primeiramente numa camisa branca. Mas, quando vi que o branco mais branco da terra ainda era cinza perto da sua pureza, fiquei com vergonha e desisti. Em outra vitrine, vi um sapato de couro lindo e caríssimo. Mas, quando me lembrei dos seus pés, calçados pelas sandálias da missão cumprida, achei que não existiria na terra algo tão confortável que merecesse seus pés. Uma caneta. Foi isso que a próxima vitrine me apresentou. Uma linda caneta de marca famosa. Seria um belo presente. Mas lembrei-me que ele nunca escreveu nada. Tudo o que ele falou, mostrou na prática, servindo e amando sempre. Lembrei-me que um dia, ele falou que não tinha sequer um travesseiro para recostar sua cabeça. E pensei no melhor travesseiro de plumas de uma loja especializada em sono. Era importado e muito confortável. Mas lembrei-me que os justos dormiam tranquilos e que ele jamais usaria o travesseiro. E assim, fui olhando as vitrines, abotoaduras de ouro, malas de viagem, bebidas finas, comidas importadas, tudo supérfluo, tudo matéria que o tempo iria comer. Confesso que saí um pouco chateada no shopping. Afinal, eu saía para comprar um presente para você, Jesus. Na porta do shopping, um menino muito miudinho sorriu para mim, perguntou meu nome e eu o dele. Ele riu e me estendeu a mão. Tinha o rosto muito sujo, as mãos encardidas. Perguntei pela sua mãe. Ele deu de ombros. Sobre o pai, nem sabia onde estava. Perguntei se ele queria tomar um lanche. Ele sorriu um sim. Pegou na minha mão. Na porta do shopping, olhou para suas roupas e olhou para mim. Sabia que não estava corretamente vestido. Peguei-o no meu colo e era a senha para ser feliz. Seus olhinhos miúdos percorriam aquelas luzes, enfeites e pessoas bonitas como se fosse um filme de Walt Disney. Na lanchonete, sentou na cadeirinha giratória e sorriu como o reizinho. E entre uma montanha de batatas fritas, ríamos felizes como dois velhos amigos. Falamos sobre bolinha de gude, pipas e bola de futebol. Coisas importantes para o ser humano, principalmente quando somos crianças. Devoramos dois lanches. E quando perguntei se ele queria um sorvete gigante como sobremesa, seus olhinhos brilharam feito sol. Pedi um instante. Fui até o caixa. Quando voltei com os sorvetes na mão, ele já não estava ali. Por instantes, pensei que ele tivesse ido ao banheiro ou estaria olhando a lanchonete. Mas não estava ali. Foi quando, sobre a caixa de batatas vazias, vi um papelzinho, um bilhetinho escrito com letra miúda, que dizia assim: obrigado pelo melhor presente de aniversário que poderia me dar. Fizeste feliz um dos pequeninos do mundo. Assinado, Jesus. Momento Espírita. Eu não tenho nada pra dizer. Você parece num momento até saber tudo que eu estou sentindo. E veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui. Quero estar assim pra sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Você pode estar longe, longe sim, mas por te amar sinto que está perto de mim. Quero estar assim pra sempre. Não importa o tempo aonde for, eu vou levar comigo sempre o seu amor, sentir o seu calor pra sempre. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre. Amigos para sempre. Amigos para Após esta maravilhosa mensagem na música Amigos para Sempre, cumprimentamos todos os amigos que nos ouvem. Sou Wanda Marmiroli Pascoal, boa tarde a todos. Este é o programa Momento Espírita número 147, produzido pela Associação Espírita Mateus. Olá pessoal, quem os cumprimenta é Serginho Crivellaro. Boa tarde e muita paz a todos. No final do programa, sortearemos o livro A Senhora da Valsa e também sortearemos o DVD, o CD Conflitos Existenciais de Divaldo Pereira Franco. E para concorrerem e participarem do programa, telefonem para o 3552-3460. Dona Thelma aguarda a sua ligação. Boa sorte a todos. Caros amigos ouvintes, trouxemos, ou melhor, exigimos a volta de André Luiz Sobreiro, nosso querido companheiro, presidente do Centro Espírita Portal de Luz, na cidade de Severínia, a fim de continuar o assunto iniciado no programa realizado no último dia 6. e não poderia deixar de ser de outra forma, senão a de continuar esclarecendo as cartas de Paulo. Pois é, André, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Portanto, aqui estamos cobrando de você o esclarecimento sobre o muito de seu conhecimento do Evangelho de Jesus e da doutrina dos Espíritos. Muitas pessoas ouviram o nosso programa e comentaram de forma entusiástica a clareza que você demonstrou no tema As Cartas de Paulo, para as quais perdemos a conta de quantas vezes já havíamos ouvido e não as compreendido tão lucidamente. Pois é, André, com todo o seu carisma de pesquisador, você nos trouxe valiosas revelações que só mesmo os grandes espíritos como os de Emmanuel, Joana de Ângeles e André Luiz poderiam nos oferecer. E afinal, André, o que nós podemos hoje desfrutar dos seus conhecimentos? Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja. Que a nossa fé, alicerçada no conhecimento da doutrina espírita, alicerçada no conhecimento do Evangelho de Jesus, à luz do Consolador, nos fortaleça hoje, sempre e cada vez mais. Obrigado por poder estar aqui, gente. Obrigado por poder voltar a Urupês, rever amigos, compartilhar esse quase nada, um pouquinho desse quase nada que nós sabemos sobre a doutrina espírita e, como o Serginho disse, continuar o trabalho de captar, de pinçar a interpretação espírita para as cartas escritas por Paulo Apóstolo. No programa anterior, há duas semanas atrás, nós nos dedicamos a primeiro caracterizar as cartas, por que da necessidade de escrever carta, de que forma foram escritas. Nós até comentamos que a inspiração vinha direto do Cristo, passando por Estevão, depois para Paulo, com uma mediunidade muito interessante, e Paulo ditava para um escriba, que era quem escrevia. Nós até comentamos que o escriba da Epístola aos Romanos foi Tércio. Então, a nossa continuação hoje, nós vamos pinçar trechos de algumas cartas para continuar interpretando pela ótica espírita e usando a bibliografia de Emmanuel, na série onde ele comenta o Novo Testamento, a chamada série Fonte Viva, que consta de 4 livros, né? Na ordem da psicografia: Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva. Nós fomos pegando ali os comentários que Emmanuel faz para alguns versículos das cartas de Paulo e adequando, né? Complementando com algum outro conhecimento para a gente poder discutir na tarde de hoje. Uhum. Vamos começar? Fique à vontade. O microfone é todo seu. Nós vamos começar pela epístola que Paulo escreve aos Gálatas, moradores de uma região, não é uma cidade, é uma região, chamada Galácia. Então, aos Gálatas, carta, a epístola dele aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 8. Só a título de esclarecimento para os nossos ouvintes e para a minha ignorância também, epístola e carta é a mesma coisa? Mas no sentido bíblico, sim. Ah, tá. Porque muita gente, às vezes, não sabe o sentido da palavra epístola. Não, é uma carta, né? Uma mensagem escrita. Então, aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 8, aos Gálatas foi uma carta só, Paulo diz o seguinte: porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Olha que interessante, ele está dizendo. Aí Emmanuel, no livro Pão Nosso, que é o segundo da série, vai dizer o seguinte: a vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso. Sectarismo é uma tendência que nós temos a fundar seitas. Seita aqui, seita ali, dividir o movimento religioso. Dentro da religião existem seitas, infelizmente, e é isso que não pode acontecer no movimento espírita, da divisão do movimento espírita em seitas. Nós temos que estudar tudo de todas as fontes com segurança, sem dividir em seita, um gosta mais desse, o outro mais daquele, não. O tempo todo, totalmente concisos e totalmente seguros na base doutrinária que é Allan Kardec. Que não haja no movimento espírita esse espírito de sectarismo. Aí o Emmanuel continua: mas Jesus prossegue operando em toda a parte onde medre o princípio do bem. Quando Paulo disse: porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, quem guiava Pedro era o Cristo. E na continuação do versículo: esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Quem guiava Paulo era o Cristo. Agora vamos caracterizar isso. Por que ele falou assim? Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão. O que, que tem a circuncisão com isso? Porque Simão Pedro... Explique, por gentileza, que muitos não sabem o que é circuncisão. A circuncisão era uma cirurgia feita no pênis de quem se convertia do paganismo ou da gentilidade, né? Quem era pagão, para o judaísmo. Uhum. E houve uma tentativa, como se fosse um batismo. Certo. Batismo de conversão, conversão ritual, não a conversão de coração. E tentou-se fazer isso também no cristianismo. Uma das brigas do Paulo foi essa, está lá no livro Paulo Estevão. Uhum. Queriam passar todo filho de Deus que se convertesse ao cristianismo por um batismo. Então a circuncisão era esse batismo, era uma cirurgia. Então o Paulo fala, a vaidade humana sempre guarda... Desculpa. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão. O que, que é o apostolado da circuncisão? O próprio Emmanuel vai dizer. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do evangelho nascente, reajustando aspirações do povo escolhido. Quem é o povo escolhido? Quem é que se dizia o povo escolhido? O povo hebreu. O que, que o Paulo está dizendo? Pedro era o principal responsável por pregar o evangelho entre os hebreus. Na continuação do versículo, Emmanuel diz, esse, Jesus, operou também em mim com eficácia para com os gentios. Enquanto Pedro era responsável por pregar no seio do povo hebreu, Paulo foi considerado o apóstolo da gentilidade. Paulo teve a missão de levar o evangelho para fora da Palestina. Olha que interessante, ele está dizendo o seguinte, porque enquanto Jesus operou eficazmente em Pedro dentro do povo hebreu, esse operou também em mim com eficácia fora da Palestina, falando numa linguagem mais fácil de entender. Uhum. Ele está dizendo o seguinte, quem guiou tanto Pedro no contexto do povo hebreu, quanto o próprio Paulo no contexto da gentilidade fora da Palestina, foi o próprio Cristo. Nós somos humildes ferramentas do Cristo. Cabe a nós estarmos na sintonia da espiritualidade maior, porque evidentemente nenhum de nós tem merecimento para ter o Cristo ao nosso lado falando no nosso ouvido. Uhum. O Cristo fala conosco através dos mentores das casas espíritas, dos nossos anjos de guarda. Cabe a nós estarmos na sintonia deles para ouvir o que a espiritualidade vem nos dizer. Mas se nós estivermos amando e querendo trabalhar, é o Cristo que opera em cada um de nós. Como ele mesmo diz no livro Boa Nova, o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Cabe a nós deixar o coração para que seja aberto, para que seja esculpida essa obra de Deus. Vamos passar? Ainda na Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25, Paulo nos diz, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Fica fácil de entender se nós nos lembrarmos da questão 85 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta à espiritualidade amiga, qual dos dois mundos, o mundo espiritual ou o mundo corporal, é o principal na ordem das coisas? E a espiritualidade responde, o mundo espiritual, porque ele precede e sobrevive a tudo. Então, quando Paulo fala, se vivemos em espírito, ele está dizendo o seguinte, se nós somos espíritos, vivamos como espíritos. Aí o que Emmanuel vai falar pra gente no livro Caminho, Verdade e Vida? Podemos figurar o corpo de carne como casa terrestre. Isso aqui já dá um programa de rádio, só esse pedacinho. Dentro do qual o espírito é dirigente. Habitação essa que tomará as características boas ou más do seu possuidor. Ele tá puxando a orelha nossa, quando a gente usa dessa tendência de dizer, ah, eu não consegui, eu falhei, porque a carne é fraca. Ele tá dizendo o seguinte, ó, podemos figurar o corpo de carne como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente. Então a carne não tem vontade, quem manda é o espírito. É o princípio inteligente. A habitação essa que tomará as características boas ou más do seu possuidor. Então quando a gente fala que a carne é fraca, nós estamos mentindo. Nós somos fracos espiritualmente. Espiritualmente. A carne só faz o que o espírito manda. Emmanuel continua. Quando falamos em pecado da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual do planeta. Homem espiritual por quê? O que tem a ver a carne? Porque nós ainda precisamos encarnar. Nós ainda precisamos passar por essas existências dolorosas, difíceis, materialistas, justamente para poder se livrar ou nos livrar dessas tendências menos dignas que nós trazemos. É isso que o Paulo está dizendo. Aí o Emmanuel continua. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má fé, o traço do traidor, nunca foram da carne. É isso do espírito. É bem interessante, hein? Né? É do demais. Espírito, não é da carne. Uhum. Olha o puxão de orelha que Emmanuel está dando a gente. Essa má índole que nós temos, realmente, então, está no nosso espírito. É do espírito. Não do corpo carnal. É do espírito. Tanto que a ciência tenta procurar no cérebro dos grandes criminosos, dos estupradores, onde é que está a falha, e não encontra. Uhum. Não há falha cerebral. É. Há a tendência do espírito. Há a imperfeição do espírito, e o corpo só faz o que o espírito manda, o que o espírito pede. Portanto, fraco é o espírito que ainda precisa encarnar. Nós que precisamos passar por existências dolorosas, expiações, provas, para progredir. E quando ele fez, quando o Emmanuel diz que corpo de carne, podemos figurar o corpo de carne como casa terrestre, ele nos lembra o comecinho do Evangelho de João, quando ele fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o verbo que se fez carne? Jesus. É. Que não tinha mais afinidade com a carne, não é a mesma situação, nós temos que esclarecer isso. Jesus não precisava encarnar. Uhum. Ele veio para trazer a missão, para trazer a lição do Evangelho, para trazer a maior de todas as lições de amor, mas ele não cabe nesse contexto da necessidade de estar encarnando com frequência. O verbo se fez carne. Exatamente. Uhum. Ou seja, naturalmente ele não é carne. É. Ele precisou passar pela carne, vamos dizer assim. E só para a gente entender isso, quando se diz, né, o verbo se fez carne, tabernaculou entre nós. Por que tabernáculo? Porque o tabernáculo, no idioma grego, que é o original do Novo Testamento, é uma metáfora. O corpo é o tabernáculo do Espírito quando ele está encarnado. É moradia. Uhum. É uma metáfora grega. Uhum. E aí a gente pode também pensar, porque essa citação ao tabernáculo faz referência às tendas do povo hebreu, nos 40 anos de peregrinação pelo deserto, fugindo do Egito. Está tudo amarradinho. Todas as informações estão amarradas, não tem nada solto. Uhum. Estudando um pouquinho do judaísmo, estudando a fundo o Espiritismo, principalmente a obra de Francisco Cândido Xavier, a gente consegue amarrar direitinho essas informações. É fantástico. Podemos passar para frente? Sim. Vamos falar agora quanto aos filipenses. É, apenas para ilustrarmos tudo isso, todo esse contexto que você expôs até agora, é na carta, na epístola aos Gálatas. Gálatas, moradores de uma região chamada isso Galácia. Foi passado para aquele povo por Paulo. Uma carta enviada com esses ensinamentos. Com esses ensinamentos. Entre outros, né? Entre outros. Nós pensamos dois versículos aqui. Pensou os mais importantes. Isso. Aquele que Emmanuel nos dá uma lição mais interessante. O critério foi esse. Pegar, moralmente falando, aquilo que está mais atual para a gente. Né? O Emmanuel faz vários comentários. Ele usa muitos outros versículos. A gente fala Paulo em termos. Porque quem passou isso a Paulo... Foi o próprio Cristo. O próprio Cristo. O próprio Cristo. Isso o Emmanuel fala no livro Paulo Estevão. Na epístola aos filipenses, moradores de uma cidade chamada Filipos, não é Cesareia de Filipos, que ficava ao norte da Palestina. Não é a mesma. Tá? Essa é uma cidade que fica, Filipos ficava mais ou menos onde hoje é a Turquia. No capítulo 2, versículo 3, Paulo escreve aos moradores dessa cidade: não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Olha que interessante. Puxando a nossa orelha quando a gente faz as coisas não para ajudar, e sim para mostrar que fez. Vamos aprofundar um pouquinho. Contenda, nós sabemos que é uma forma de disputa, de rivalidade, ou de uma tendência péssima que nós temos, chama-se competitividade. Yeah. O tempo todo nós estamos querendo fazer as coisas não porque é necessário, sim para mostrar que a gente faz mais bonito, que a gente faz mais bem feito, o tempo todo querendo ganhar, o tempo todo querendo competir. Então ele está dizendo, não faça nada por contenda, mas depois ele falou, ou por vanglória. Vanglória nos lembra o orgulho. Questão 785 de O Livro dos Espíritos. Qual os dois maiores obstáculos ao progresso? A espiritualidade responde, o orgulho e o egoísmo. E aí a própria espiritualidade esclarece que são obstáculos ao progresso moral, porque o progresso intelectual acontece quase 100% do tempo. O tempo todo a gente está vendo alguma coisa, a gente não sabe, a gente aprende, relaciona informações, então o progresso intelectual é constante. O orgulho e o egoísmo... Então, mas por incrível que pareça, André, o progresso intelectual alimenta o orgulho e o egoísmo. É, justamente, e a vaidade. Justamente por essa falta de humildade que o Paulo está dizendo, o que está acontecendo é o seguinte: no Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos diz que o progresso intelectual forma o progresso moral. É como se fosse um primeiro degrau levando ao segundo. Só que nós estamos andando na contramão. O conhecimento está aflorando o nosso orgulho. Ao invés de nos levar a crescer, está nos mantendo atrelados a esse orgulho que aflora, porque a gente sabe, mas não sente. E justamente por saber demais e sentir de menos é que a gente tem feito tanta bobagem e tem usado todo o conhecimento científico para fazer o mal. E muitas vezes o próprio cientista, no plano espiritual, ele fica chateado. Nossa, mas eu não criei isso para ser usado para o mal. Impressionante. Interessante. Mas vamos seguir com as cartas. E aí, cartas do Paulo. E aí Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, vem comentar esse versículo. Ele diz o seguinte: se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. O que ele está dizendo? Não exija demais de quem às vezes não tem para oferecer. Ele está contribuindo pouco, mas ele está dando o máximo que ele pode. Está dentro da limitação. Emmanuel continua: quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, ou seja, quando a gente fizer mais do que é a nossa obrigação, examina os objetivos que a determinaram. Ou seja, eu fiz mais do que eu devia. Por que que eu fiz mais do que eu devia? Olha o puxão de orelha agora. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida do teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Se a gente fizer mais... Lá vem a contenda e a vanglória. É. Né? Se a gente fizer mais do que a nossa obrigação, que a gente faça pela vontade de ajudar, não pelo desejo de aparecer mais do que os outros. Uhum. Que é o que geralmente ocorre. Na nossa imperfeição, a gente ainda faz mais preocupado em aparecer do que propriamente em ser útil. Emmanuel continua: continua trabalhando em teu ministério. Olha que interessante, dentro da função que você recebeu. Recordando que, por servir aos outros com humildade, sem contendas e sem vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. O que ele está dizendo? Faz a tua parte bem feita, não se preocupe em aparecer, mas prepare-se para receber crítica. Porque a maioria de nós, quando fizer tudo bem feito, mais do que a obrigação até, e não se vangloriar, vai ser tratado como tolo. É. Nossa, mas por que você não foi lá mostrar que foi você que fez? Jesus tinha dito: que a tua mão esquerda não saiba o que dá a tua mão direita. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A humildade está sendo sugerida para nós, não é de hoje. Primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres em espírito. E Kardec vem nos dizer que significa, é uma expressão idiomática, que vem falar de humildade. Pobre de espírito quer dizer humilde. A humildade está sendo recomendada para a gente, não é de hoje. A gente ainda não aprendeu porque é rebelde. Séculos e séculos. A gente não aprendeu ainda porque ainda é rebelde. Vamos passar para frente? Ainda na epístola aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 11, Emmanuel nos diz: não digo isso por necessidade, pois já aprendi a contentar-me com o que tenho. Olha que interessante. Não digo isso por necessidade, pois já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ele está puxando a nossa orelha, porque nós estamos hoje muito preocupados com luxo. E o que a gente precisa é só de conforto. Algumas vezes nem isso, porque nem isso Chico Xavier tinha. Vivia numa situação de extrema simplicidade e trabalhou 10 vezes mais do que muitos de nós vão conseguir trabalhar em mais de uma encarnação. Olha o que o Paulo fala: pois já aprendi a contentar-me com o que tenho. Tá bom. Deus me deu tudo que eu preciso e muito mais do que eu mereço, porque se levantar a ficha reencarnatória, a coisa é complicada. Coisa complicada. E o Emmanuel fala: pedem-se a Deus absurdos estranhos. Já é um puxão de orelha. É. O que nós estamos pedindo para Deus? Vamos fazer uma autoanálise. Será que nós estamos pedindo para o nosso time ser campeão? Ou ganhar na Mega Sena? Ou para ganhar na Mega Sena? Coisas materiais apenas. Apenas isso nós pedimos. Emmanuel continua: raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. É isso que nós recebemos. É só o que nós precisamos. Material recebido para a solução das nossas necessidades. É só o que a gente pode pedir. Agora vem uma revelação. Eu não sabia disso. Fui descobrir quando eu li o livro Caminho, Verdade e Vida. Olha o Emmanuel: raríssimas pedem apenas o pão de cada dia como símbolo das aquisições indispensáveis. Revelação. Emmanuel está dizendo que quando Jesus pede o pão de cada dia no Pai Nosso, ele não está falando de comida. Ele está sugerindo que a gente peça só o necessário. Também. Olha aqui, ó. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia como símbolo das aquisições indispensáveis. O Emmanuel está revelando para a gente que quando Jesus fala o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele não está falando em pão de comida. Pão é um alimento básico. Ele está dizendo o seguinte: peça só o básico. Peça só o necessário. O necessário, é. É profundo, hein? É. É profundo, hein? Profundo. Emmanuel está revelando para a gente que Jesus não está falando em comida. Está falando: contente-se com o básico. E peça só o básico. Ele está pedindo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele está pedindo. O que Jesus estava nos dizendo, segundo Emmanuel? Peça só o necessário. Todo o resto é supérfluo. Como diz o padre Fábio de Melo, só o amor constrói o resto, tudo nos mata aos pouquinhos. Profundo isso, hein? Profundo isso. Profundo mesmo. E pra gente encerrar a nossa passagem pela Epístola aos Filipenses, no capítulo... vamos ver o que Emmanuel continua falando pra gente, né? Ele fala assim, nos tempos apostólicos... Eu me confundi aqui, perdão. No capítulo 4, versículo 22 da Epístola aos Filipenses, Paulo nos diz, todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Numa primeira análise, parece um negócio meio confuso. Santo na casa de César? Dentro do Império Romano, lá... Bom, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, vem revelar pra gente que, nos tempos apostólicos, os cristãos de vida pura eram chamados santos. Encarnados. Qualquer encarnado de vida pura era chamado de santo. Naquela época, linguagem de contexto. Emmanuel continua. Paulo de Tarso, humilhado e perseguido em Roma, teve ocasião de conhecer numerosas almas nessas condições. E o que é de admirar? Conviveu com diversos discípulos de semelhante posição, relacionados com a habitação palaciana de César. Deles recebeu atenções e favores, assistência e carinho. Quando Paulo diz que todos os santos vos saúdam, principalmente os que são da casa de César, ele está dizendo o seguinte, dentro do Império Romano há pessoas boas. E eles estão esperando se a gente precisar de ajuda. Olha que sensacional isso, profundo. Todos os santos vos saúdam, subentenda-se. Todas as pessoas boas, todos os cristãos de coração vida pura. Puro. Exatamente. Por que vida pura? Jesus tinha falado, bem-aventurados os puros de coração. Ele amarra as informações. Ele está parafraseando Cristo no Sermão do Monte, lá nas bem-aventuranças. Mesmo sem a conversão ritualística, mesmo sem circuncisão, mesmo sem qualquer que for o batismo, não precisava haver o ritual de conversão, a conversão é de coração. Tanto que o Emmanuel está dizendo, nos tempos apostólicos, os cristãos de vida pura eram chamados santos. Ele não está falando em quem se converteu, passou por esse ou por aquele batismo. E nem em nenhuma religião. Cristãos de vida pura. Cristão é seguidor do Cristo. Exato. Venha do movimento espírita, venha dos irmãos católicos, venha dos irmãos protestantes, não interessa. Santo é o cristão de vida pura. É aquele que conhece e já vai se adaptando a viver de acordo com o Evangelho. Porque, lógico, nenhum de nós está em condições de viver plenamente o Evangelho. Talvez daí, então, a utilização da Igreja Católica, o termo santo. Pode ser. Talvez tenha surgido daí a canonização, a beatificação. Pode ser. Pode ser. Talvez em cima desse versículo de Paulo, né? E o que o Paulo está dizendo para a gente encerrar esse versículo? Havia santos. Subentenda-se, havia cristãos de vida pura entre os chamados pagãos. É um puxão de orelha, gente, pro povo hebreu, que se dizia o povo escolhido e achava que a verdade e a luz só estava com eles. Então, quando ele fala, todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César, ele está dizendo o seguinte, há cristãos de vida pura, de coração bom, dentro do paganismo. Precisa também, André, eu penso que na minha modesta maneira de ver as coisas, que o Espiritismo tome cuidado, né? Assim como o povo hebreu, por ser chamado de o escolhido de Deus, que o Espiritismo também tome cuidado também para não se achar, né? O dono da verdade, e só quem se converter ao Espiritismo terá uma vida plena e uma vida evolutiva, não? Como você falou no começo, Sérgio, a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, se o espírita está mais esclarecido, a nossa responsabilidade por viver de acordo com o Evangelho é maior. Esse é o problema. E como você falou no começo, nós discutimos agora há pouco também, tem o problema do conhecimento fazendo o orgulho aflorar. E o que está acontecendo com o movimento espírita hoje, em grande parte é isso. Esse conhecimento profundo que a doutrina espírita nos traz está aflorando o nosso orgulho. E a gente está falando muito bonito, mas vivendo quase nada. E um quer dizer ou mostrar que sabe mais do que o outro. A competitividade que nós falamos agora, pô. Exatamente, das contendas e vanglórias. Exatamente. Olha como é profundo isso. Quer dizer, se a gente fosse entrar a fundo, cada versículo desse dá um programa. Dá para falar uma hora em cima deles tranquilo, que nós estamos pegando superficialmente. Passando então para a Epístola aos Romanos. O André, nós vamos pedir um pequeno intervalinho para você se reorganizar as suas anotações. Então vamos ouvir uma música. Momento Espírita. De sonho se espalha no ar, pessoas se olham com brilho no olhar, A gente já sente chegando o Natal. É tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar. Os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar pro céu. Mais calma, mais tempo pra gente se dar. Me diz por que só no Natal é assim. Que bom se ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração. Que seja pra todos sem ter distinção. Um gesto, um sorriso. Caros ouvintes, nós, nesse intervalo que fizemos com esta belíssima música, nós aproveitamos para, após esta música, pedir a vocês, se estiverem interessados em concorrer ao sorteio do livro Senhoras da Valsa e ao DVD do Divaldo Pereira Franco, Conflitos Existenciais, concorram ligando para o telefone 3552-3460. A sorte está lançada. Vamos lá, continuando o programa com o nosso querido André Luiz, que vai continuar nas cartas, esclarecendo sobre as cartas de Paulo. Passando agora então à Epístola aos Romanos, que é a primeira carta que está na Bíblia. Terminando a carta dos apóstolos, a primeira carta de. Terminando os Atos dos Apóstolos, a primeira carta de Paulo na Bíblia é aos Romanos. Mas como nós dissemos há duas semanas atrás, não é a primeira epístola escrita por Paulo. Que o Emmanuel vem falar para a gente no livro Paulo e Estevão que a primeira epístola escrita foi a primeira epístola aos Tessalonicenses. Mas, na carta aos Romanos, ou Epístola aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, Paulo nos diz: mas o justo viverá pela fé. Curtinho, mas o justo viverá pela fé. Aí o Emmanuel nos diz, no livro Caminho, Verdade e Vida: não poucos aprendizes interpretam erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Então tem gente achando que basta cumprir rigorosamente esse ou aquele culto, essa ou aquela cerimônia exterior, e tá tudo certo, já estamos justificados perante a lei de Deus. Olha o que, que o Paulo vem dizer, o que, que Emmanuel vem dizer. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel. A palavra fé, na Bíblia, está mais ligada à fidelidade do que à confiança. Porque no contexto contemporâneo, hoje nós entendemos fé como uma confiança. No contexto bíblico, a fé está muito mais ligada à fidelidade. Ele continua: viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Fé, na Bíblia, está mais ligado à fidelidade do que à confiança. O sentido era outro. Só a doutrina espírita explica isso. Só o Emmanuel, eu não vi mais ninguém falar sobre isso. É sentido de vigilância. Olha o que Emmanuel continua: os dias são ridentes e tranquilos, tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. Olha que puxão de orelha, porque a maioria de nós, quando está em paz, é invigilante. A nossa alegria não é com Jesus, a nossa alegria é com Barrabás, é com Pilatos, é com qualquer um, menos com Jesus. Porque eu espero que isso não aconteça aqui em Urupês, espero que seja só em Severina. Na hora que as coisas dão certo, o que a gente faz? Isso. Vamos tomar uma para comemorar. Isso. Vamos reunir e fazer uma festa. Nossa alegria é invigilante. É fato irrefutável, ninguém discute isso. E a gente só vigia, ora e abre o evangelho todo dia quando a fase tá braba. Quando tá em paz, a gente nem lembra. A gente já deita com sono, dorme. Isso. Muitas vezes começa o Pai Nosso, a hora que acaba o Pai Nosso em desdobramento. Porque o corpo já dormiu. O corpo já foi. Emmanuel continua: são escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Ou seja, está desabando uma tempestade na tua vida? Tenha permissão de Deus. Ele está te ensinando alguma coisa. Pode confiar que vai dar certo. Emmanuel continua: veio o abandono do mundo, o Pai jamais nos abandona. Olha o puxão de orelha que Emmanuel está dando a gente. Ele continua: chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte. Morte física, lógico. Eles são todos bons amigos por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Emmanuel está dizendo que o justo viverá pela fé não significa ter fé e cruzar os braços e deixar a coisa acontecer. A fé está mais ligada à fidelidade. Os fiéis a Deus, no contexto bíblico, principalmente no Antigo Testamento, eram chamados de virgens. Virgem no Antigo Testamento significa alguém fiel a Deus. Se você não é fiel a Deus, como é que é o termo? Me fugiu agora. Virgem, adúltero. Toda vez que você vê, o adúltero. Adúltero é alguém que adulterou a sua relação com Deus. E se você era pagão e tinha mais de um Deus, prostituta. Essa é a simbologia. Olha só como... um assunto puxa o outro. Jogo de palavras. Exatamente. Diferente. Como deturpa, né, hoje. Como e isso esclarece um pouquinho. Muitas coisas. Isso esclarece um pouquinho para quando a gente for interpretar principalmente o sermão profético e o Apocalipse. Porque lá está o tempo todo: virgem, adúltero e prostituta. Virgem é o fiel a Deus. Adúltero, quem não é fiel a Deus. E quem tem mais de um Deus, a prostituta. Porque o casamento do homem com a relação do homem com Deus na Bíblia, ela é simbolizada pelo casamento. Falando em fidelidade, nessas coisas, o que você teria para dizer aos nossos ouvintes, André, a respeito de um termo muito usado em adesivos: Deus é fiel? Nós é que deveríamos ser fiéis a Deus, gente. Nós é que deveríamos ser fiéis a Deus. Dizer que Deus é fiel é redundância. Chover no molhado. Literalmente, é redundância. Claro que Deus é fiel. Nós é que não somos. Aliás, dizer que Deus é fiel é até limitar. Deus é perfeito. Deus não é católico, nem evangélico, nem espírita. Deus é Deus. De todas as religiões, de todos os planetas, de todas as galáxias, Deus do universo. Se é que existe um universo só. Que ninguém me prova também, porque de repente no limite de um tem outro. Ninguém me prova. Esse é Deus. Então Deus é fiel é até diminuir a perfeição de Deus. Deus é Deus. É perfeição de uma forma que nós não podemos nem entender. Está muito acima da nossa compreensão. E ainda na epístola, nós estamos em Romanos, né? Ainda na epístola aos Romanos, capítulo 14, versículo 22, Paulo nos diz, é uma pergunta: tens fé? tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Vamos pensar o Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Olha o que ele está dizendo. Tem fé? Confie em você mesmo, mas ciente de que você é um instrumento de Deus. Olha como é profundo isso. Por isso que ele falou, você tem fé? Pode ter fé em você mesmo, diante de Deus. Confie em você, mas tenha na sua mente. Você é um instrumento divino. Sem Deus você não pode nada. É isso que ele está dizendo. Uhum. Ele continua, o Emmanuel. Na esfera da criatura, de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Nós vamos ter que fazer a nossa parte. Significa realmente que nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Podemos simbolicamente classificar o seguinte: a obra é de Deus. É. Nós somos ferramentazinhas. Uhum. Mas muitas ações Deus precisa da gente para fazer. Eu costumo dizer o seguinte: Jesus é governador espiritual do orbe, mas as missões menores, saciar a fome de quem está sem comer, Jesus não pode fazer do plano espiritual, ele precisa da gente. É. Não tem como Jesus dar comida para quem está com fome. Não tem como Jesus agasalhar o frio de quem está com frio. Para isso ele precisa de nós. Uhum. Só que nós não podemos achar que a obra é nossa. A obra é de Deus, do Cristo. Nós somos ferramentas. O Emmanuel continua. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidade dos seus descendentes, exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. O pai não pode dar tudo que o filho pede, não pode fazer, por exemplo, a tarefa de casa do filho, tarefa escolar. É. Porque a tarefa é para quê? É para a criança reforçar em casa o que ela aprendeu na escola. Se eu fizer o trabalho do meu filho, ele não aprende, ele não progride. Nós não podemos fazer o que exatamente. Nós não podemos realizar. E outra aí também, André, você está tirando o livre-arbítrio de cada um, né? O pai que vai resolver tudo para os filhos. Porque nós temos mania de dizer assim, a gente ouve muito isso, não no movimento espírita, graças a Deus. Os fins justificam os meios. Ou seja, o objetivo justifica a maneira de atingi-lo. Nós espíritas aprendemos o contrário. Que a gente não aprende quando está pronto, a gente aprende na construção. E a construção é tão importante quanto o fim, quando ele já foi atingido. É no caminhar que a gente aprende, não é quando, na chegada. Passo a passo. Ou seja, os fins justificam os meios? Não. Não. Não, muito pelo contrário. É no meio, nesses meios, nessa caminhada que a gente progride. Porque muitas vezes, se a gente conseguir fazer a caminhada toda sem nenhum tropeção e sem nenhum obstáculo, a gente não aprende nada. Porque pelo nosso nível evolutivo, a gente aprende mais na derrota do que na vitória. A gente precisa cair muitas vezes para conseguir levantar pelo próprio esforço. Aprender a levantar. Exatamente. Isso. Temos mais uns minutinhos ou não dá mais? Mais 3 minutinhos. Né? Então vamos entrar bem rapidinho, gente, na Epístola aos Efésios. Moradores de uma cidade que já nem existe mais, diga-se de passagem, chamada Éfeso. E por que eu gosto muito de falar de Éfeso? Porque Humberto de Campos revela, depois da crucificação do Cristo e antes de se dirigir para Pátimos, que é uma ilha grega onde ele visualiza o Apocalipse, João Evangelista muda-se para Éfeso. Com e Maria de Nazaré desencarna em Éfeso, está no último capítulo do livro Boa Nova, capítulo 30. Por isso que eu gosto muito, tenho um carinho muito grande por Éfeso, mesmo não conhecendo, pelo menos nessa encarnação. Lá para trás eu já não garanto nada. No capítulo 6, versículo 20, da carta aos Efésios, que é os moradores de Éfeso, Paulo nos diz: pelo qual sou embaixador em cadeias. Paulo pregava preso, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Aí vem o Emmanuel no livro Pão Nosso. O quadro é significativo para quantos pretendem a independência econômico-financeira ou demasiada liberdade no mundo, a fim de exemplificar os ensinamentos evangélicos. Isso é para nós. Que nós temos mania de dizer assim: ah, mas eu vou trabalhar muito pela doutrina espírita a hora que a coisa ficar boa para mim. Um dia a coisa vai dar certo, aí eu vou trabalhar. Nós estamos esperando a coisa dar certo? Esse é o problema. Nós estamos esperando dar certo. Quando eu tiver em boa situação financeira, eu vou fazer alguma coisa, eu vou ajudar. É interessantíssimo pensar nisso. Isso. Emmanuel continua: há muita gente que declara guardar os dias de abundância material e as facilidades terrestres para atender ao idealismo cristão. Ou seja, está esperando ficar rico. Para depois trabalhar pelo cristianismo. Isso, contudo, é contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. E ele continua: Paulo entre cadeias, se sentia mais livre na pregação da verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses montes culminantes do testemunho. A maioria de nós não está num testemunho tão difícil e nem daria conta. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias no lar, no trabalho comum, na rotina das horas, no centro da sociedade e da família. Então, se a gente não tem condições de dar testemunhos tão profundos quanto Paulo, Emmanuel está sugerindo que nós demos o testemunho nas nossas situações de cotidiano. O que ele falou aqui? No lar, no trabalho profissional, rotina, sociedade, família. Ao invés da gente esperar testemunhos tão profundos quanto os do Paulo, e nós não temos condições para eles ainda, que a gente dê o nosso testemunho no nosso dia a dia, naquilo que a gente já dá conta. Que já estamos fazendo bastante, né? Já é grande coisa. Para a gente, ainda no nosso patamar, já estamos realizando muitas coisas. Exatamente. André, nós estamos chegando ao final do programa e neste final do programa, nós agradecemos imensamente a sua presença, a sua boa vontade em comparecer neste programa, com esses esclarecimentos tão importantes para todos os cristãos, né, de uma forma em geral. Coisas que muitas vezes, como eu disse no início do programa, a gente cansa de ver, de ler e não entende absolutamente nada. E que tenho certeza, a partir das suas explicações, passaremos a ver com outros olhos. Então, André, que você tenha um Feliz Natal junto com sua família e que você continue com essa disposição em estudar, em aprender, para trazer a todos nós os ensinamentos da doutrina dos Espíritos. Feliz Natal para você e um bom retorno à sua casa. Bem, André, com todo o seu carisma de pesquisador, como você é realmente incansável estudioso da doutrina espírita, você nos trouxe realmente valiosas revelações que só mesmo aqueles grandes espíritos como Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz poderiam nos oferecer. E então nós agradecemos realmente a sua participação mais uma vez e, como o Serginho disse, faço minhas as palavras dele, um Feliz Natal a você, a toda a sua família, e continue conosco no próximo ano, André. Muito obrigada e fique com Deus. Serginho. Vamos agora à programação da Casa Espírita. Hoje, às 20 horas, palestra com o expositor espírita Edemir Garcia, de Bebedouro. Tá? O tema da palestra é Relacionamentos à Luz da Doutrina Espírita. Compareçam à Casa Espírita, que emana paz, harmonia e serenidade. E o programa Transição, apresentado pela Rede TV no próximo domingo, ou seja, no dia de Natal, às 16 horas e 15 minutos, o entrevistado será Divaldo Pereira Franco, falando sobre o Natal de Jesus. E vamos então ao sorteio da tarde. O livro Jesus... Não, Senhoras... Da Valsa. Senhoras da Valsa saiu para Alessandra Barbosa. E o outro CD do Divaldo Franco saiu para Josefa. Parabéns às ganhadoras. Prezados ouvintes, estamos em pleno clima natalino. Isto nos torna mais felizes. Neste período, sempre ficamos mais sensíveis, mais ligados a Jesus, ao seu nascimento. E nos tornamos mais fraternos, mais amigos, mais carinhosos, mais gentis. Ouçamos na voz da companheira Wanda a mensagem de Emmanuel do livro Fonte Viva. Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Lucas capítulo 2, versículo 14. As legiões angélicas junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino. Paz na terra. Boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir, nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem maldição